ZYK 617. Rádio Cultura de Mojimirim Limitada. 1.110 kHz. Mojimirim, Estado de São Paulo. Uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Você procura roupas da moda? Saiba que as tendências da atual estação esperam por você no Copo de Leite Modas. Vista sua família inteira com o que há de melhor da moda atual. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e crediário cheio de facilidades. Visite uma de nossas lojas e tenha o melhor em seu guarda-roupa. Copo de Leite Modas, Rua José Bonifácio, 219, bem no centro de Mojimirim. Telefone 3862-5079. O Natal no Supermercado Real é de prêmios. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e concorrerá a vários prêmios. São até R$4.000 em vales compras. Sorteio dia 31 de dezembro às 17 horas. O Supermercado Real deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Supermercado Real, qualidade e preço justo. Rua Romeu Albany, número 5, Parque Real, Mogi Mirim. Rádio Cultura. Rádio Cultura. Venha para o nosso time. Ligue 3552-0031. 3552-0031. E divulgue sua marca na cultura. Os rodízios de porções do Tina, que já eram bons, agora ficaram melhores ainda. Toda quinta-feira, das 19 horas à meia-noite, acontece o rodízio de porções especial. Além das porções, agora o chopp Brahma também é à vontade. Para completar, o Tina liberou também o refrigerante e a água. Tudo isso por um valor pra lá de bom. Apenas R$ 99,90 por pessoa. Vem com todo mundo aproveitar o rodízio de porções especial do Bar do Tina. Aproveite também o almoço a partir das 11 horas, de segunda a segunda. Bar do Tina, Rua Padre Roque, 1581. Telefones 3862-5972 e 3862-5099. WhatsApp 99929-7075. Conheça as novidades do Bar do Tina no site bardotina.com.br. Você já conhece as delícias da Padaria Mogi? São dezenas de produtos fresquinhos para você aproveitar. Salgados, bombas de chocolate, bolos, pão de queijo e muito mais. Ah, lembrando que o pãozinho da Padaria Mogi é considerado um dos melhores da cidade. Use o nosso delivery. Basta pedir pelo WhatsApp 3806-8005 e o seu pedido vai até você. Padaria Mogi, Rua Alcides Hortêncio 182, no Jardim Anselmo Lopes. Padaria Mogi, os melhores produtos feitos para você. Lojas da As cadeiras Avarize. Pesquise e comprove. Aqui dá negócio. Traga seu orçamento sem compromisso. Móveis tubulares, mesas off-white, cadeiras para sala de jantar em vários modelos e cores, móveis para escritório, estante e móveis de aço. Loja das cadeiras Avarize. Uma loja completa e pertinho de você. Rua Argentina 252, na Vila Dias. Aceitamos cartões de crédito e oferecemos desconto especial para pagamentos à vista. Venha, que aqui dá negócio. Vai construir ou reformar, Arena Forte, casa em construção, casa, jardim, lazer, decoração, Arena Forte, casa em construção, material de construção, você sabe o endereço, bom atendimento, melhor preço, com você do início ao fim da sua obra, Arena Forte. Casa e Construção. Arena Forte, Casa e Construção. Avenida Santo Antônio 34, no centro Mogi Mirim. Telefone 3862-2442 ou pelo WhatsApp 992318999. Arena Forte, Casa e Construção. GR Solar Fotovoltaica. Empresa especializada em energia solar. Pare de se preocupar com o aumento da conta de luz. Faça agora mesmo sua cotação de energia solar para sua casa, condomínio, comércio, indústria, fazenda ou chácara. Economize até 95% do valor que paga na sua conta. O melhor e mais seguro investimento do mercado mundial, com retorno garantido e vitalício. Contato 19-998-26-8292 ou 19-9171-5447. Precisando de dinheiro? Na Pancred você encontra as menores taxas do mercado, empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. A Pancred também faz o saque do seu FGTS. Rápido e fácil. Trabalhamos com todos os bancos. Ligue e faça uma simulação sem compromisso. 997918280 ou venha tomar um café com a gente. Rua 15 de novembro, número 145, Centro Mojimirim. Rádio Cultura, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Agora na Rádio Cultura, você fica por dentro do mundo esportivo com o Esporte em Debate. Na apresentação do Ricardo Augusto. Esta é a Rádio Cultura de Mojimirim Limitada, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Rua 15 de Novembro, número 145, Centro Mojimirim.